Antes do primeiro hino, antes do pastor chegar, antes de entrar aqui, eu comecei a adorar. Ao abrir meus olhos hoje, eu já conversei com Deus. Vim de casa preparado, porque a sua igreja sou eu. Deus não habita em paredes feitas pelas mãos do homem. Tudo isso fica, tudo se consome. Eu sou o templo, sou morada do Senhor. Vim prestar meu culto, vim pra adorar. Em todo momento te glorificar. Aqui dentro e lá fora sou igreja do Senhor, igreja do Senhor. Não se corrompe não, se santifica aqui. Se limpa do pecado, pra viver nesse mundo tem que se santificar. A igreja do Cordeiro é alva como a neve. Quanto mais perseguida, é aí que ela cresce. E no grande coral, celeste vai cantar. Tá faltando um pouco, a trombeta vai tocar. Santifica aqui, se limpa do pecado. Pra viver nesse mundo tem que ser santificado. A igreja do Cordeiro é alva como a neve. Quanto mais perseguida, é aí que ela cresce. E num grande coral, celeste vai cantar.